1173, chame Recife, frequência 128-35, alterno 25-1. 28-35-25-1, bom dia. Salvador, copia Golf Eco Alfa. Afirmo, Golf Eco Alfa, prossiga. Bom dia, senhor. Golf Eco Alfa, solicita a autorização de reboque da posição 1 Lima da Remota, parte 3, para Singer 7 do parte 1. Golf Eco Alfa, bom dia. Confirmando, portão 7. Gente, está autorizado o reporte ao término do reboque. Ok, está liberado a sua parte principal? Afirma, até o portão 7. Salvador, bom dia. Aqui é o Oscar, né? Oscar November Romeu. Oscar November Romeu, bom dia. Prossiga. November Romeu, está estacionado no PAC 3. Solicito autorização de negócio para o prato principal, posição número 9. Oscar November Romeu, autorizado reboque, reporte ao término, portão 9. Positivo. Direto para o portão 9, obrigado. Salvador, Golf Eco Alfa, informa Ciente, reporte e agradeço. Ciente, Golf Eco Alfa, tenha um bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1961, a gente dá informação Delta, pessoal 11, tudo em São Paulo. Gol 1961, pronto, copy. Copy. confirmando o Gol 161, o nível é o 240? Confirmativo, Gol 161. Sim, o seu plano de consta com a aerovia superior, aguarde coordenação com centros para a cópia. Aguardando o Gol 161. Salvador, aqui é o Oceaneiro, Oceano Liberó, Romeu, estacionado na posição 9, obrigado e bom dia. Quente, Oscar, November, Romeu, tem um bom dia. Gol 1961, cópia. Gol 1961, autorizado Guarulhos, via Whisky 33, Ilhéus, Whisky 1 no Mochepe direto. Nível 240, decola da pista 10, curva direita, saída Sanvo 1, transição Coral. Transponder 5405, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Gol 1161, está autorizado Guarulhos, 240, 33, Delce, 1, Mochete, decola da 90, proveniente, saída Sanvo 1, transição Coral. Transponder 5405, controle 198, gol 1961. Correto, gol 1961, reporte pronto para o pushback. Tá, gol 1961. Torre Salvador, bom dia, é o da 3601, informação Delta, portão 2, autorização São Paulo, Congonhas, pronto, cópia. Então 3601, Delta confere, autorizado para Congonhas, via UPZulu 10, Rubave, UPZulu 16 e conforme rota do plano. Nível de voo 360. Saída, Sanvo 1, transição Motiva. Decola da pista 10 com curva direita, transponder 5407, controle Salvador, Pérez 119.8. Então, quem está autorizado para o trânsito 2601, Sierra Bravo, Sierra Papá, via Upper Zulu 10, a posição Papa Uniforme Bravo, Alfa Vitor, Upper Zulu 16, nível de voo 360, então voo 1 na transição Motiva. Decolando da pista 10, fizemos primeira curva à direita, aciona 5407, controle na saída 198, cotejou. Então 3601, cotejamento correto, acorte para pushback acionamento, botão 2. Torre, Salvador, gol 1161, pushback acionamento no 11. Autorizado, gol 1161, reporte taxa. Botar na taxa, gol 1161. Sentinel 1910, Skoka identification, descend to 2,000 feet, fly heading Duna position, KNH 1014. Descend to 2,000 feet, 1014, direct to Duna position, area 1910. voo 9161, 176 agora, 420 graus, sou 900 na Galeão. Voo 9161, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pátio e Taxi Índia. Recorte pronto no ponto de espera, o ajuste no 014. Autorizado o táxi via Pátio Índia, 014, recorte pronto, voo 9161. Salvador, é o 3601 no portão 2 para pushback acionamento. Portão 3601, falando com a equipe de solo após o 37 da voo passar a retaguarda, tem nível pushback acionamento após táxi. Ok, autorizado pushback acionamento em coordenação ao 3601. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 07 nós. Alinha e decola, pista 10, voo 1161. China 19010, descend to 2000 feet, QNH 1014. It's cleared final X-ray approach runway 10 of Salvador. Report established, all localizer. Descend to 2000 feet, 1014. ILS X-ray, report established on localizer. 19010. 2849, bom dia. Prepare Arbor 1, avante cópia. Voo 1161, decolado aos 29, chame controle Salvador em 119, décima 8. 198, voo 1161, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 1161. Voo 1161, bom dia, está sob contato radar, suba para nível de voo 240, após 2 mil pés, foi direto ao coral. Após 2 mil, direto ao coral, voo 1161. Aqui está 3601, informamos que o atendimento e 3, 4 horas na alternaria, alternamos o galeão. Então 3601, Juli táxi à direita via Índia, até o ponto de espera da pista 10. Reporte quando pronto para decolagem 10-14 no ajuste. Ok, pela direita via Índia, reporta pronto para ponto de espera da Índia, está 14, via 3601. Então 3601, autorizado, alinhar e decolar pista 10, vento 150 graus, 629. Argentina 1910, complete final electric sway, approach runway 10, in call tower, frequency 118.95. Complete, approach SI Rango 10 and call tower 11895, Argentina 19910. Thank you. You're welcome, have a nice landing. 1161, chame Centro Recife, 128.35, alterna 125.10. 2235, 5-0-1-1-1-1-1-1. Salvador Tower, Argentina 1-9-1-0, establecido, localizer, X-Ray, runway 10. Argentina 1-9-1-0, continue approach, expect runway vacated, altimeter setting 1-0-1-4. Continue approach, 1-0-1-4, Argentina 1-9-1-0. Argentina 1910, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 06 knots. Clear to land, runway 1910. Então 3601, decolado aos 38, chame controle 119.8. 198, obrigado, bom dia.